Queria voltar ao tempo, putz, bateu mó saudade dos banhos de cachoeira, dos golzinhos de tarde. Sempre apostava era coca e os moleque era foda. Aí, mano, vamos inteirar pro 88, vambora. Mas que saudade imensa daqueles cartuchos do Mario, Tom Kong, Topper Gear, Street Fight, caralho, o tempo bom danado. Cada minuto aqui lembrado, momentos inesquecíveis que ficaram marcados, registrados. Eu lembro de nós no barraco, um 2x2 sem reboco de adobo, é claro, saudade é mato. Mesmo em meio a apuros, eu agradeço a Deus por isso tudo, como eu queria voltar ao tempo e reviver todos os bons momentos. Sei que o tempo não volta não, resta saudade, lembranças e recordação. Vai. Como eu queria voltar ao tempo e reviver todos os bons momentos. Sei que o tempo não volta não, resta saudade, lembranças e recordação. Como eu queria voltar ao tempo e reviver todos os bons momentos. Sei que o tempo não volta não, resta saudade, lembranças e recordação. Voltar no tempo e voltar a ser criança. Os pés sujos de barro, alegria em abundância. Sonhei fazendo gol, acordava todo feliz. As quedas de bicicleta, as marcas de cicatriz. Brincar de pique-esconde, banhar de cachoeira. Tocar a campainha da vizinha fofoqueira. O época inesquecível, se esquentar lá na fogueira. Tempo que a gente ria, ria por qualquer besteira. Camisa do Palmeiras, as bolas de capotão. Me fizeram sonhar várias vezes com seleção. Poxa, já fui criança, ô saudade que eu tenho. Das pedras no telhado, altos menor saiu correndo.